qualquer amizade que destrói a vida dos amigos de verdade. Ela é o sucubu que acaba com qualquer amizade que destrói a vida dos amigos de verdade. A gente saía junto toda noite, enchia a cara de cerveja, ficava em todos os bares da cidade, cadeira em cima da mesa. Eu nunca imaginei que ia ter fim essa nossa diversão, que por causa de uma mulher ele fosse nos deixar na mão. Porque era o sucubu que acaba com qualquer amizade, que destrói a vida dos amigos de verdade. Ela é o sucubu que acaba com qualquer amizade, que destrói a vida dos amigos de verdade. O cara que tá assim tão diferente mudou da água pro vinho. Aquele maldito sucubu levou ele pro mau caminho. Mas ainda acho que um dia a gente vai voltar, encher a cara de cerveja até vomitar. Porque era o sucubu que acaba com qualquer amizade, que destrói a vida dos amigos de verdade. Maldito sucubu que acaba com qualquer amizade, que destrói a vida dos amigos de verdade. Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara, Lara,